O assunto a ser colocado aqui hoje é as leis regendo destinos. As leis regendo destinos. O que nós vamos falar aqui não são as leis dos homens, não. Se nós formos pesquisar ou ler, deve ser na segunda parte do Livro dos Espíritos, existe lá um capítulo que fala sobre as leis morais, ou leis divinas, ou leis naturais, como alguns preferem. E dentro desse capítulo existem várias leis, que é lei da reencarnação, lei da causa e efeito, lei do amor, lei do trabalho, lei da conservação, enfim, deve ter 10 ou 11 leis que regem o nosso universo, gente, não só o nosso planeta. Se regem o nosso universo, provavelmente eles controlam também, elas regem também a nós próprios. E não somente a nós, seres humanos. Elas regem tudo aquilo que nós conseguimos sentir, ouvir ou enxergar. Tudo aquilo que nossos sentidos conseguem perceber, essas leis, elas regem, elas governam. E existe lá, no meio de uma dessas leis, uma lei que é vista como a mosca, quer dizer, como a lei negra, que é a lei de destruição, que muitos parece que não concordam muito com ela. Principalmente as pessoas que não comungam muito com a filosofia espírita, eles se perguntam, né, ou perguntam para as pessoas, mas como é que Deus, sendo bom, justo, generoso, extremamente bom, enfim, poderia permitir uma lei de destruição? Então, vamos colocar aqui a ideia do Espiritismo nessa lei de destruição. Tudo aquilo que nós vemos, nós que enxergamos, ou aqueles que só sentem, um dia vai ser destruído. Isso aqui, ele vai durar mais do que 50, 60 anos, e olha lá, ou 100 anos, ou vamos tirar alto, 200 anos. É claro que não. Esse prédio aqui, um dia, talvez ele tenha que dar lugar, ele vai ser destruído, para haver uma renovação. Provavelmente para acontecer o quê? Para ser construído talvez um prédio maior, porque as pessoas que vão aqui virem, talvez sejam de maior número. Os trabalhadores sejam em maior número. Vai precisar de um prédio maior. Os prédios que hoje são construídos na nossa cidade, em outras cidades, de 7, 8 andares, ou aqui só pode até 4 andares, o que serão? Eles foram feitos para quantos anos? Daqui 100 anos, bom, eu não vou estar aqui, muitos poucos vão estar aqui, quase ninguém. Eles estarão ainda aí? Mais uma vez, a lei de destruição agindo. Para que exista uma renovação. Então, quando nós falamos aqui em lei de destruição, não é nada negativo. Não. É algo que é destruído para ser reconstruído, para ser renovado. Está acontecendo no centro-oeste do Brasil grandes destruições por causa das enchentes, por causa do excesso de chuva. Isso sempre aconteceu, gente. Eu lembro que meu pai sempre conta, ele começou a viajar quando ele tinha 17 anos para São Paulo. Naquela época não tinha 1 metro de asfalto. Ele agora em maio vai fazer 89 anos. E ele se recorda muito bem das viagens que ele fazia para São Paulo. São Paulo era uma cidade entre rios. Era uma cidade identificou uma quantidade enorme de sangas, de riachos, de pequenos lagos, de pequenas, de banhados. E o que, que aconteceu? Aconteceu que as pessoas foram, de certa forma, destruindo aquilo que existia e construindo por cima dos rios aquilo que hoje é a cidade de São Paulo e que hoje devolve à própria cidade aquilo que eles tentaram reprimir. A água. Um lugar ela vai. Então está acontecendo aquilo que chamam de fatalidade. Pessoas morrem, pessoas perdem suas casas, perdem tudo aquilo que tem. É coisa destruída, é uma destruição através de uma coisa que não foi bem feita. É uma destruição abusiva. Porque, na verdade, não existe fatalidade. O que existe é a ignorância humana, gente. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Se aconteceu, é porque alguma coisa provocou esse acontecimento. Isso aí é um depoimento vivo do meu pai, que ele conheceu São Paulo em 49. Então fazem 71 anos atrás. Ele conheceu São Paulo. Ele sabia como é que era. Ele conheceu também na década de 60 Belo Horizonte. Tanto que hoje dizem que Belo Horizonte é uma cidade construída sobre rios. Foram tampando um, foram tampando outro, foram tentando canalizar outro, achando que aquilo tinha vazão suficiente. Não precisa ir para Belo Horizonte. Não precisa ir para São Paulo. Ficamos aqui em Flores da Cunha que vocês vão ver o que aconteceu no final de uma rua aí que aconteceu quase uma fatalidade. Entre aspas, fatalidade. Não, nada é por acaso. O que, que as pessoas, nossos governantes, eles se preocupam com o quê? Com aquilo que está por cima. A aparência. Isso dá voto. Aquilo que está por baixo, sem querer me meter em política, nós não somos políticos aqui. Nós somos aqueles que tentam, às vezes, abrir as viseiras e fazer questionamentos sobre a atitude humana. Então, essa lei de destruição, muitas vezes, ela acontece por causa do quê? De uma ação abusiva, não reflexiva e irresponsável de nós, seres humanos, quando nós não colocamos o lixo no lugar certo. Quando é que nós fazemos tudo certo? Então, essa lei de destruição, ela age em tudo que existe, desde o reino animal, mineral, o reino vegetal e o reino animal. Os animais são aqueles que talvez são destruídos mais rapidamente, porque eles têm um organismo mais complexo. E se formos ver nós, seres humanos, vivemos lá 70, 75, 80, no meu caso, no caso do meu pai, no 89. Mas existe uma destruição natural. Aquilo que é a ação do tempo faz com que nós nos destruímos. Mas não porque nós queremos. É claro que também existe a destruição abusiva de muitos, que através das drogas, através do excesso de bebida, através do fumo, através do excesso de açúcar, de chocolate, que eu nem sabia que era vício, mas esses dias eu andei lendo sobre isso. Tem pessoas viciadas em chocolate, gente. Meu Deus do céu, eu não sabia disso. E isso destrói nosso fígado, nosso pâncreas, principalmente pâncreas. O que é isso aí, senão uma destruição abusiva de nosso corpo? É a lei da destruição agindo sobre nós, mas porque nós estamos abusando. Porque senão nós poderíamos viver um pouco mais. Muitos dizem, se eu tomar 2 copos de água a mais por dia, talvez eu tenha um acréscimo de minha vida natural 5 anos. Já li isso. Nós fazemos isso? Talvez a gente pega e toma 2, 3 cervejas. Bom, cada um. Essa é a questão. Existe o Parque Nacional da Sequoia, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Existe uma sequoia gigante, que é da família dos pinheiros. Ela tem, a mais antiga que tem lá, segundo os estudos científicos, ela tem 4.650 anos. Ela tem 120 metros de altura. Quando Jesus nasceu, 2.000 e poucos anos atrás, ela já tinha 2.450 anos. Ela tem mais ou menos o diâmetro dela, o tamanho dessa sala aqui. 13 metros. Ela vai ser destruída? Vai. Vai ser destruída. Quanto tempo vai durar ainda? Não sei. Mais 1.000? Mais 500? Mais 100 anos? Não sei. Outras antes dela já foram destruídas pela ação do tempo. Se nós formos a Torres, quem conhece Torres vai ver lá que tem vários morros de rochas basálticas, que há 200 anos atrás elas foram de outra espécie, foram de outro tipo. Será que daqui 200, 300, 400 anos não vai haver uma destruição gradativa de tudo aquilo? É claro que vai haver, porque tudo é destrutível. A única coisa que não é destrutível, gente, é nosso espírito. É nosso espírito, que nós somos imortais. O resto, tudo é finito. Existe finitude para tudo. Para tudo. Nada, segundo a lei que rege o nosso universo, que é a lei de destruição, nada vai ficar para sempre. Nada. E um dia nós vamos partir. Ou seja naturalmente, ou seja por alguma doença, ou seja pela irresponsabilidade e às vezes a falta de um pouquinho de responsabilidade no trânsito, as pessoas se detonam, ou pelos vícios. Bom, aqueles que se destroem, não, são destruídos naturalmente, que vivem suas vidas de uma forma natural, regrada, sem excessos de comprimidos, que eu falei primeiro, que eu não me esqueci de falar primeiro, me esqueci, né, de falar, porque tem pessoas que são viciadas em medicação. Então, fica aqui uma pequena reflexão, né, que a gente coloca dentro do Espiritismo. O que nós estamos fazendo com nossas vidas? Será que nós estamos deixando que exista essa destruição de nossos corpos físicos naturalmente acontecer? Que vai acontecer pela ação do tempo? Ou nós estamos interferindo para que aconteça uma sobrevida ou para que aconteça um abreviamento de nossa vida? Nossa vida de encarnados, é claro. Porque daqui todo mundo parte e fica nosso espírito, nosso perispírito, que depois um dia vai reencarnar, e isso é a renovação, gente. É, ou reencarne, ou desencarne, ou, para quem quer entender melhor, o nascimento, a morte, o nascimento, a morte, e assim vai sucessivamente acontecendo. Isso é evolução, isso é renovação através da lei de destruição. Muito obrigado.